começando mais um 99 dos Bônus, esse podcast este exclusivo para você que é assinante do 99 Vidas. Seja bem-vindo. Eu sou o João Filho, Evandro Mesquita. Olá, Mesquita. Jovens. Evandro Mesquita. Evandro Mesquita, Evandro. Canta aí um sucesso seu aí, Evandro Mesquita. Ela não soube me amar, é esse? Sou sim. Você não soube me amar. Felipe Mesquita não tá aqui, Evandro de Fitas tá aí. Bruno Carvalho. Oi. Caralho, que loucura foi essa. Vamos lá, vamos responder perguntinhas. Kevin Mamar mandou a seguinte mensagem. Bruno Carvalho, você ainda continua tomando café? Importante questionamento. Desde que eu parei, já tem uns 3 anos, já foi antes da pandemia. 3 anos? Foi. Promessa, caramba, Bruno? Hein? O Santos não tá aí? Não, tipo, caraca, 3 anos antes. Já tava prevendo, né? Já tava prevendo. Ele percebeu que fazia em excesso? Então, né, eu tomava muito café. Tipo, eu já falei, eu tomava 2 litros de café e mais uns shots, vai, uns 5-6 shots durante o dia. Mano, 2 litros é muita coisa. É muita coisa. Muita coisa também. Você não faz ideia de como eu tomava café, filho. Eu tomava café como se fosse água mesmo, tá ligado? Eu tomava muito café. Aí chegou uma... Mas assim, não tava... Assim, não sei se tava fazendo mal ou não, mas eu chegou uma hora e falei assim, ah, cara, quer saber? Vou dar uma parada. Aí, tipo, parei, cortei, tipo, de um dia pro outro mesmo e foi de boaça, não tive... recaída nem nada, e até hoje, tipo, normal, vida que segue aí. Apesar que eu já cheguei a cogitar, falei assim, pô, será que eu volto a tomar? Mas, tipo, eu pensando assim, pô, podia tomar um café ou não, não sei. Mas, por enquanto, 3 anos sem. Estou há 3 anos sem tomar café. Quando tu tomava, tu adoçava ele, botava um açúcarzinho, adoçante? Nunca, não. Sempre... Café, assim, na minha opinião, puro. Na minha humilde opinião, pra quem gosta de café, o café é puro. O gosto do café é para ser amargo. Se você está adoçando, é porque você está tentando modificar o sabor do café. Um bom café... É porque você quer doce, né? A galera gosta do cafezinho doce, então, né? Mas nem, aí não é... É que nem colocar maionese e ketchup na pizza, né? Que é o normal das pessoas fazerem. Uhum, é bem normal. Muito normal. Mas não é porque, vamos supor, o ketchup O ketchup e a maionese, que se você colocar na pizza, você não vai alterar o sabor dela de salgado pra doce ou vice-versa. Isso. O caso do café, ele é amargo. E aí as pessoas colocarem açúcar, você tá modificando o princípio do sabor do café, entendeu? Mas assim, cada um que tome seu café do jeito que gosta. Tô dizendo que no meu caso, eu sempre tomei café puro mesmo. Puro, sem adoçante, sem açúcar, sem nada. É, porque tipo a Mari, né? A Mari, minha esposa, ela... Cara, ela não consegue começar o dia sem tomar uma xícarazinha de café. O dia dela só começa com um cafezinho. Mas isso é bem comum, tem bastante gente, principalmente no Brasil, que é assim, sabe? É bem comum mesmo. Mesmo que, por exemplo, ela não vai tomar café da manhã. Tipo, acordou ali, meio dia. Tem que ter, né, o líquidozinho. Antes, ela tem que tomar um cafezinho, exatamente. E aí é um negócio que você se acostuma. Tem gente que... Né, e o café, ele tem esse negócio, né, de ser um... Né, acordar, talvez seja uma bebida quente, né? Tem cafeína, né? E sim. Aí é uma parada que acorda mesmo. Tá? É um estimulante, né? É um estimulante. É uma vibe energético da vida, né? Assim, que ele dá um up ali. Mas o negócio é em excesso, né? Tudo em excesso, ele é muito ruim. E aí quando você às vezes não consegue controlar, que era o caso do Bruno, ele bebia muito, né? Muito, né? É excesso, né, já. Sim. Era o meu caso com refrigerante, Bruno. Eu bebia tanto refrigerante... que eu falei assim, cara, ou eu paro, ou isso aqui vai me prejudicar muito no futuro. E ele já no presente ele já me prejudicava. Já fez porque eu bebia demais. É, eu fui em 2016, vai completar 8 anos aí, cara. 8 anos sem tomar refrigerante. Sem ter recaída e sem... Ah, eu tomar só um golinho nisso. Sem nada, assim, sabe? É tempo realmente pra caralho, eu consegui parar. Tem coisa, assim, que vocês faziam demais e conseguiram parar... Demais, você não. Fazia muito. O que eu fazia regularmente era eventualmente comer muito de uma paulada só. É. Só que aí quando eu tô na dieta, eu sigo na moralzinha. Aquele negócio que o pessoal fala, mano, do comer bagulho, né? Tipo assim, as comidas, tipo salgadinhos. E aí na padaria e comer as 2 coxinhas, aquelas coisas assim, sabe? Isso continua acontecendo? Nunca mais. Ou nunca aconteceu? É comida mesmo, tipo de ir num restaurante. Quando a gente foi lá, pô, que eu pedi 3 sobremesas. Sim. Tipo, de comer comida, mas comer em grande quantidade, sabe? Sem necessidade. Sim. E aí, hoje em dia, eu tenho evitado. Mas esse rolê do café, do Bruno e tudo mais. Na época que eu era muito acima do peso e eu gostava muito de açaí, eu mandava meio pote direto, mano. Dia de calor pra caralho, açaí com leite em pó, meio pote. Sabe o que às vezes acontecia? E aí eu acho que as pessoas podem identificar isso. Tipo, você vai pedir um delivery, tá? E aí você fala assim, pô, eu quero comer um pastel. Aí você fala assim, putz, eu quero um pastel, mas será que esse pastel vai ser suficiente? Aí você pede dois pastéis, sabe? Você fica com essa visão. É muito pastel. Você sabe que é uma quantidade maior, né? Com um tamanho grande e tudo. E aí ele vai te satisfazer. Mas aquela sensação de você, eu tô com muita fome. Eu acho que um não vai ser suficiente. Aí quando chega os dois, você come um e fala assim, putz, tô bem insatisfeito. Será que eu precisava ter pedido dois? Aí no máximo você dá uma mordidinha no outro assim, você já não tá mais com tanta vontade. É aquele negócio que o pessoal fala do olho gordo, sabe, assim, de... Sim. De querer comer as coisas, sabe? O que me pega não é essa preocupação de, putz, será que é o suficiente? O que me pega é curiosidade, velho. Eu vejo um bagulho, aí eu vejo um outro que é um sabor diferente, assim, putz, grila, mano. Você nem sabe se é bom, né? Mas você já pegou um... É, mas aí eu fiquei curioso, falei assim, e você tá ligado que, tipo, tem lugar que você não vai pedir de novo só pra pedir aquele outro sabor. Aí eu, putz, grila, mano. Aí eu acabo pedindo o sabor que eu queria e um outro pra eu experimentar, sabe? Então é muito, eu pego muito curioso. E é ruim às vezes. Tem que perguntar, aconteceu isso. Um dia eu fui pedir uma pizza, aí eu falei, pô, eu ia pedir uma pizza inteira de um sabor. Aí eu falei, ah, não, vou pedir metade do sabor que eu quero e pedir uma outra metade de um sabor novo lá. Ruim. Tipo, aí eu depois nem comi, tipo, zoado. Mas aí o que me pega muito é curiosidade, sabe? Falei assim, putz, sabe? Ah, eu vi vai, pra usar o exemplo, um exemplo de pastel que tem, sei lá, aspargo no pastel. Pô, como é que será um aspargo no pastel, né? Aí pede e, tipo, entendeu? E nem precisava, sabe? É, esse negócio de você querer... É a curiosidade, mas é também a gula, né, macho? A gente que tá acostumado a comer muito. E aí, com o passar do tempo, você vê os malefícios que isso causa, né? De você comer em excesso, né? Mais do que você precisava. De você ficar assim, comer e ficar... Não consigo nem respirar, meu Deus, tô cheio demais, ok? E você percebe que o quanto isso é ruim, né? E o foda é que você percebe mais quando você envelhece um pouco, né? Pô, passou ali dos 40, quando você é novo, é tudo festa, o teu organismo, o metabolismo. Não dá nada. Não, os rodízios que a gente tinha, mas aí comer até explodir, né? Sim. Então, assim, eu tô aqui pra comer, pra explodir com o pad, né? Vim pra dar prejuízo. Faz muito ruim, né? Isso aí, mano. É muito. E a gente só percebe depois, né? Infelizmente. É, quando a gente tem uma educação alimentar muito ruim, né, de comer mal mesmo. Rotina no geral, né, nem só alimento, mano. Exato. O corpo acostuma, é muito foda. Eu tava desleixado vários tempos aí, voltei uns 25 dias, que eu tô igual atleta. Acostuma do mesmo jeito, tanto pro ruim quanto pro bom, tá ligado? Esse que é o ponto, né? Tem um tipo... café, vocês devem, não sei se o Bruno me segue no Instagram, o Jandir com certeza já viu. Quando eu posto uma fotinha no Instagram Stories falando assim, vai um cafezinho aí. Sim. Tem 25 dias que eu como aquele mesmo café. Não é? 3 ovos mexidos, uma fatia de queijo. É o hábito, né? O mesmo café todo dia. E eu tô de boaça. Tipo, eu não tenho vontade de comer outra coisa, tá ligado? Porque aquilo ali tá funcionando e tá resolvendo. Eu acho gostoso pra caralho, do jeito que eu faço. E aí eu dou uma variada na fruta. Eu tô comendo ovo mexido com fruta de manhã e o whey pra bater as proteínas. Mas, mano, te juro, tem exatamente 25 dias que é o ovinho mexido, alguma fruta... E dois anoninhos, porque é de lei, né? Já falei que dois anoninhos não tem... É. Esse tu não consegue abdicar, né? Não, esse daí tem suave, que... tem nada de... O macro é um bom, né? Aí eu vou lá, eu uso o MyFitnessPal pra controlar. Aí eu coloco assim, copiar para a data, amanhã. E aí amanhã eu vou comer 25 dias seguidos que eu como o mesmo café. Inclusive aos finais de semana. E, mano, não faz falta, tipo, acordar e comer outra parada, tá ligado? É muito bizarro isso. Mas é por isso que essas regras alimentícias, elas... Mandei do grupo aí, ó. Hoje foi exatamente isso aí, abacaxi. Elas são variadas, né? Porque, tipo, pra ti é tranquilo comer a mesma coisa todos os dias. Tem gente que não consegue, né? Que precisa dar uma variada, né? No cardápio. Por isso que o nutricionista atual, é importante, o que eu tô fazendo é variar a janta. A janta a gente dá umas mexidas boas, come coisa diferente e tal. Mas o café... Mano, meu almoço é carne com farinha, com farofa. Carne com farofa e salada. Todos os santos, todos os dias, há 25 dias. Dois bifes. Oh, lindo esse seu café da manhã, hein, filho? Todo dia, lindo, todo. Bruno, todo dia. Se eu abrir meu filho principal aqui te mostrar, eu te juro. Ele vai fazer, vai virar um mês que eu só como isso todo dia. E é bonzão, mano. Dá umas 700 calorias por aí. Tem proteína pra caralho, porque você vai ter a proteína do leite ali, do café e do. E os três ovos, né? Pouco carbo, mano. Todo dia. Todo dia. Só que aí é foda, né? Você vai ver os caras lá. Os caras que é atleta, o cara faz isso 1000 dias seguidos, tá ligado? Né? Sim. Porque falam isso pra caramba. Tipo, você ter uma rotina. O Jurandir, que não é um cara que treina muito, que não se preocupa tanto com comida e tal, faz na dele aí. Se ele falar, ó, hoje eu vou fazer direito. Não é nada difícil, tá ligado? ele seguir uma... É. Só que o problema é fazer isso 500 vezes. E manter. Exatamente. Né? Exato, é. A constância, né? O Cristiano Ronaldo, se pegar um dia do Cristiano Ronaldo, talvez a gente vai treinar com menos intensidade que ele um pouquinho. Talvez você vai pegar menos peso que ele em algum exercício. Mas você consegue replicar um dia do Cristiano Ronaldo no seu dia. O que você não consegue é fazer isso todo mil dias. É, igual ele fez. É, um negócio que é muito difícil. A disciplina é uma parada que mexe com as pessoas, né? Porque é muito difícil você seguir, principalmente quando você já tem hábitos bem ruins, né? E aí são hábitos que são prejudiciais, né? Depois das férias lá do aniversário do Juras, que eu fiquei 30 dias comendo na esbórnia e 30 dias sem treinar, só andando, passeio das férias, eu voltei numa leseira, filho. Puta que pariu. Sim. É o que eu falei, do mesmo jeito que acostuma pro bom, pra acostumar pro ruim é um, dois. Puta! É um passo. É fácil o cara cair no iFood todo dia, cair, tomar coca no café da manhã e comer pizza do dia anterior. Mano, eu falo que eu já fiz isso. Caralho, não tem nem... É muito triste. E aí fica, né? Mais um dia só, não sei o quê. Vai ver se você tá nessa. Cumprir os 100 dias do Cristiano Ronaldo aí é muito mais difícil que você ficar nos 100 dias da Esborne. Né? Vamos aqui, perguntinhas? Gabriel Pacheco, como vocês se imaginam daqui 10 anos? Velho. Tomara que trabalhando menos e... A gente vai estar com 50, 51, né? Hoje. O Bruno 52, Bruno? 50 daqui 10 anos, 51 ainda, mas quase 52, né? Quase 52. Eu também, né? Enche do meu irmão. O Jurandir é sempre a mesma coisa. É inacreditável, velho. É que eu penso que tu é de 81. E ele te usa também pra calcular o dele, Bruno. Sempre. Exato, é. Tipo, exato, é toda vez a mesma coisa. É, Evandrício chegou aos 40, né? É, 41 ano que vem, daqui 2 meses. 41 ano que vem. Mas por enquanto ainda 40. Uhum. Daqui 10 anos, 50 anos. Dezembro daqui, né? 10 anos. Sim. É, vai. Cara, isso porque eu falei, espero estar bastante parecido com hoje, que felizmente eu tenho uma vida bastante confortável, só que trabalhando menos, né? E ganhando mais. Sim. Eu gostaria de estar trabalhando menos, isso é fato. Eu nem preciso ganhar mais, eu só queria estar trabalhando menos. Menos um emprego, Bruno? Tem que ganhar mais. Eu aceito. Não, tudo bem, é óbvio que seria bom ganhar mais. É que o Bruno aí, ponto... Não, é por isso. Eu tô num ponto que eu tô, tipo, CEO. Eu prefiro ganhar menos e trabalhar menos. Você trocaria dinheiro por tempo? Nossa, fácil. Entendo, é foda, fácil. Mano. Fácil. Pô, se vocês quiserem filosofar, acho rápido aqui, ó. Um post que eu postei esses dias também, que eu fiquei pensando muito em um gráfico, que era ao longo da vida, como você gasta mais o tempo. Onde você gasta mais. Sim, você mandou pra gente. Eu mandei no grupo até. Pô, aquilo ali faz pensar, cara. Eu fiquei muito reflexivo naquele post, porque no mesmo dia eu tava conversando sobre isso com a menina que trabalha comigo. E eu falei, cara, a gente é muito privilegiado só do fato da gente trabalhar em casa. É. E é muito foda isso, sabe? Até a gente no 99 aqui, que a gente para no meio da tarde pra gravar e tal. É muito duro, mano, a pessoa perder 2 horas de ida e 2 horas de volta. Sabe? O que me pegou daquele gráfico, Evandro, aquele gráfico que tu falou, né? Que tu se emocionou muito com o gráfico mesmo, e tudo. E tem uma coisa que me pegou naquele gráfico, é a quantidade de tempo que você fica sozinho, sabe? Sim. Cara, é uma das coisas que mais... mexe assim, sabe? Cara, a solidão é uma parada muito ruim, cara. Muito ruim. A solidão é diferente de você estar só, né? Tipo, de você... É, solidão é diferente de solitude, né? Sim. Isso, porque você tem amigos e tudo, aí você às vezes tá sozinho em casa, porque é isso, né? A galera não mora com você, né? Mas você tem a quem recorrer, mas tem muita gente que, cara, é sozinho. Se sente, né? É sozinho e não tem nada assim, sabe? E a gente passa muito tempo sozinho. Muito tempo. Mas a pergunta que não quer calar. Eu acho que ele perguntou isso e aí daqui a 10 anos. Os senhores se imaginam no 99 vidas daqui a 10 anos? Ah, cara. Eu não vejo porque. Eu não vejo motivo assim, sabe? Muito pra não existir o 99 assim, sabe? Real, não, pode assim. Existir. Pode ter o 99 nova geração, mas nós. Nova senhores, geração? Não, aí é outra coisa, não é mais 99. Tem que mudar o nome. É. 99 ele é o 99 porque é a gente, né? Não. Tipo assim, ó, atualmente os casts que eu mais gosto de gravar é o Happy Hour. Pelo fator... Tem bate-papo, né? Bate-papo. A doideira de não saber o que vai ser. Eu adoro. E, porque é o papo que a gente tem em off, só que a gente tá gravando e vai editar e vai compartilhar com os ouvintes, sabe? Eu acho que enquanto a gente tiver esses papos que a gente tem em off, a gente tiver pra ter, pra gravar sobre, eu tô tranquila sem gravar, tá ligado? É porque como é podcast de vivência, né? A gente vai continuar vivendo, né? Então a gente sempre vai ter alguma coisa interessante, assim, pra falar e tudo, pra comentar. É... Eu... Cara, eu ultimamente eu tenho jogado menos videogame, tá? Eu sei que o 99 Vidas é um podcast de videogame e nostalgia, e a gente pode ficar pra sempre na parada do antigamente, entendeu? Do jogo velho. Não teria necessidade de falar... De jogar jogos novos. Mas como a gente gosta de jogar... jogos novos, e a gente ainda fala, a gente ainda faz podcasts, né, sobre jogos novos, eu sinto que eu tô me dedicando um pouco menos a consumir videogame. Mas eu, olhando em retrospecto, eu tenho consumido menos um bocado de coisa. Sim. Não é só videogame, sabe? Eu, por exemplo, eu ia muito mais ao cinema. Eu vou ao cinema, cara, uma vez ao mês, duas vezes. E eu trabalho com cinema, mas eu vou essas duas vezes porque dessas duas vezes... Eu vou gravar sobre. Uhum. Se eu não tivesse que gravar, eu não iria. Eu prefiro assistir em casa, ver em casa. Mas, Julius, você nunca vai de bobeira, tipo, ah, só vou mesmo sem ter nada pra gravar. Não vou. Mas acontece, isso é natural. E assim, conforme a gente vai ficando mais velho, isso passa. Ah, quer dizer que nunca mais jogou videogame? Não é isso, mas a gente passa a dedicar, justamente voltando pro seu gráfico lá, Evandro, a gente passa a valorizar outras coisas, o tempo de outra maneira. Eu acho que todo mundo aqui joga menos videogame do que já jogou antes, por exemplo. Todo mundo. Falo. Entendeu? É. E é normal isso, cara. E vai ser muito mais normal, por exemplo, hoje vocês não têm filho ainda, mas eventualmente vão ter. Vocês vão ver que vocês vão precisar dedicar uma parte desse tempo pra essa coisa. Ou que não seja filho, seja uma outra coisa que vocês queiram fazer. Por exemplo, o Evandro gosta de viajar, daqui a pouco ele fala assim, cara, eu quero viajar mais. E faz parte da vida. Entendeu? Isso, então... isso é uma coisa que não faria, eu não tenho mais 99 pra mim. Exato, então. Se tivesse muita grana e pudesse... Ao invés de vir gravar, viajar. E nem é porque, olha, o 99 Vidas é chato. Não é esse o ponto. É que a vida exige da gente... E aí a gente sempre fala isso. Todo mundo... Tempo é um negócio que, assim... É inexorável, cara. Assim, todo mundo pra que todo tá mundo, vivo... Né? O seu dia vai ter as mesmas 24 horas. E o que muda é o que você faz com o tempo que você tem, cara. O tempo é igual pra todo mundo. Tem gente mais rica, tem gente mais pobre. Mas o tempo é igual pra todo mundo, cara. É. Eu me vejo assim, gravando daqui 10 anos, assim. Mas porque a minha vertente de comunicador, ela não vai acabar, sabe? Assim, eu continuo querendo fazer conteúdo e o conteúdo que é feito no 99 Vidas, ele me... Sabe? Ele me traz coisas boas, sim. Assim, sabe? Eu sinto coisas positivas através dele. É o que eu falei, o momento de gravar é... prazeroso, tá ligado? Isso. Ele é meio terapêutico, né? Um exercício quase que terapêutico. Tudo. Mas é que aí... Por que eu tô perguntando isso? Porque eu acho que o pessoal tem que entender que conforme nós fomos ficando mais velhos, o 99 Vidas tende a mudar também pra acompanhar isso. O 99 Vidas hoje... Ele já tá mudando, né? Exato, ele já mudou bastante. Caralho, né? O tanto de happy hour aí é isso, mano. Exato, ele não é o que ele era aqui, no início. O outro podcast que eu tenho lá, eu tinha decidido terminar há 3 meses atrás, porque eu tava achando chato gravar. E aí agora a gente simplesmente vai mudar o formato. O Diogo vai voltar. Sim. E dos últimos episódios é tudo um grande happy hour. A gente sai, sai sem caminho, sem saber onde vai chegar, e sai conversando sobre a nossa vida. E tá sendo muito mais legal gravar, mano. É, porque vira um... Eu levei pra terapia isso uma vez, sabe? Puta, muito melhor, e aí, nossa. E aí o meu psicólogo, ele comentou uma coisa assim, que o ato de gravação de podcast pra você... Ele é um exercício terapêutico semanal. Por quê? Ele existe hora pra acontecer, né? Você se compromete a ir. Emenda com o que a gente falou, Juras, da rotina. Rotina total. E outra, Evandro, mesmo você às vezes não estando no mood de gravação, né? De entrar no clima, às vezes você tá com algum problema e tudo, você se coloca numa situação assim. Não, cara, mas eu tenho que estar lá. Melhor aqui, sabe? Né? Uhum. Isso, e aí isso ajuda também, né? Isso é um processo de ajuda. E aí esse momentinho que a gente se desliga um pouco do mundo de fora e vem conversar as maiores aleatoriedades possíveis aí, isso ajuda bastante, cara. Isso é um negócio que só quem produz conteúdo sabe. E olha que a gente tem chega um momento que todo produtor de conteúdo faz por obrigação, sabe? Que ele, eu tenho que fazer isso aqui porque... É isso daqui que vai fazer o YouTube recomendar para outras pessoas. Uhum. Você não tá mais gostando de fazer, mas você sabe que o trabalho pede para fazer isso. Porém, o trabalho de todo mundo tem uma parada dessas, às vezes, né? De fazer coisas que você não tá afim, mas é o seu trabalho. Exato. Sabe? Só quem pode escolher muito isso é quem já tá com boas condições financeiras e diz assim, não quero mais fazer esse tipo de coisa que Ixi, que já, né, não... Não, mas é, porra, assisto tudo do cara, então eventualmente eu vi esse corte. Eu achei muito foda uma resposta do Casimiro sobre isso, mano. Quando ele tava recentemente aí cobrindo o Pan-Americano, e os caras perguntou, porra, mas você vai parar de fazer live? Você pensa em parar de fazer live? Aí ele falou assim, cara, sinceramente, por grana, se eu fosse pensar em grana, pra mim nem compensa mais fazer a live. Só que eu gosto muito de estar aqui com vocês. Tipo, ele podia investir nos rolê maior dele, sabe? Na Casa TV. O cara transmitia a Copa, pô. Mas a essência até, dele... Até na própria saúde dele, né? É, porque tipo, é muita dedicação fazer live, né? Ele fazia live da meia-noite às 6 da manhã, tá ligado? Mas é ali que ele se encontrou... Ele virou que ele virou por aquilo ali, tá ligado? E ele tá solto ali. Então, assim, eu achei muito foda, porque é isso. Muitas vezes a galera pensa que a gente faz por grana... Que caralho, só existe porque tem dinheiro. Óbvio que, como a gente já falou, principalmente pra galera do bônus aqui, ajuda muito. Não teria sentido a gente tirar do nosso bolso pra pagar, pra manter o 99. Mas é prazeroso, tá ligado? E eu acho que a galera que escuta sente isso também. A galera vê que a gente tá se divertindo, que a gente tem uma intimidade, que a gente zoa um ao outro, e é genuíno, tá ligado? E que é normal, às vezes, você não tá no mood do podcast no dia, às vezes você tá mais silencioso... Ou você tá mais irritadiço com alguma parada. Cara, normal, né? É gente, né? Gente é isso daí. Tem dias e dias, né? Tem dias que a gente vai tá massa e tem dia que a gente vai tá mais ou menos. Faz parte. A vida é desse jeito. Mas uma coisa que é real, assim, é sempre a vontade de entregar um podcast legal, uma conversa legal. A gente sabe que a turma curte acompanhar o 99 Vidas. Na gravação desse bônus aqui rolou isso. A gente ia gravar uma pauta e aí caiu porque ia ter só uma hora pra falar dela. Exato. E a gente ficou, porra, não dá pra correr com um cast desse, tem que ser um cast bom. E a gente simplesmente mudou. Não, é uma curiosidade que a gente pode soltar pros nossos ouvintes aqui. O podcast que a gente lançou sobre GTA, o hype de GTA 6, o podcast tradicional mesmo, edição 596, ele era um bônus. O papo ali era um bônus. Só que o bônus ficou grande, ficou com 50 e poucos minutos. E aí quando a gente decidiu gravar o podcast, a gente falou, cara, a gente só tem uma hora, por causa dos compromissos que a gente tinha posteriormente da gravação. Aí a gente ficou matutando, não sei o que, aí o Felipe deu a ideia de a gente, porra, por que é que não transforma esse podcast que a gente gravou aí no podcast mesmo? E aí a gente regrava, faz uma abertura, faz uma nova introdução, faz um final e monta tudo. Sabe, são coisas que acontecem assim, sim, que a gente tem que se adaptar, né? Faz parte, né? E eu acho que o 99 Vidas também, ele é muito flexível nisso também, né? Da gente decidir algumas pautas, mudar na hora, mudar no dia. E não se apegar também, né? A gente não tem grandes discussões sobre tem que seguir a pauta, puta merda. É, o apego, né? A gente tinha muito isso antigamente. O Bruno tinha muito esse apego antigamente, né? Porque ele queria, tipo assim... Ok, jogar, que tem alguns podcasts de jogos. É bacana você estudar um pouco antes, né? Jogar um pouco antes e tudo. O Bruno tinha mais esse apego, mas tem algumas pautas aqui que são muito de boinha, né? Muito de boinha de fazer. Por quê? Porque é um assunto que a gente domina. Sim. A gente tem lembranças. A gente jogou pra caramba, a gente não esqueceu. Às vezes, só abrindo o YouTube e vendo um long play aqui por 2 minutos, a gente... Caraca, lembrei de tudo. Vem um flashback gigante, aí temos como fazer esse podcast. Eu acho que o 99 Vidas, ele tem um pouco essa flexibilidade de assuntos e é por isso que... Ele acaba funcionando, né? Pô, a gente gravar de boas. A gente gravou um podcast recente que a gente fez uma abertura sobre um tema e aí quando começou o programa a gente não sabe muito bem o que fazer. Vamos lá no ChatGPT. A gente foi no ChatGPT, fizemos experiência, não sei, e veio lá, jogos esquecidos pelo tempo. Tá aí um tema bom. Vamos conversar. E a gente trouxe isso pra dentro do podcast pra mostrar o quanto que a gente faz muitas coisas de cabeça, né? De improvisação. E porque a gente gosta muito desses assuntos, né? Sim. E a gente sabe que o 99 Vidas, ele também tem uma certa... Eu não diria responsabilidade, não é a palavra. Mas a gente faz companhia, né? Pra muita gente. Demais, é. Sabe? É um podcast que acompanha as pessoas na vida, em diversos momentos. E é bacana, sabe? A gente saber que, de certa forma, a gente tá fazendo parte da vida das pessoas. A gente não tem dimensão do alcance do 99 Vidas. Pra gente, o número de downloads e essas coisas, seguidores, isso é pouco. Porque a gente sabe que a gente alcança muito mais. Tem muito ouvinte silencioso, cara. De mamar. Que nunca falou nada. 90% tá na encolha. Exato, sabe? A quantidade de comentários que a gente tem é muito pouco. O choque de realidade maior que a gente tem nisso, Júlio, é quando a gente vai em algum evento de CCXP da vida. Sim, Tem. Que toda hora vem alguém, mano. É muito foda isso. É, BGS, né? Você vai em evento. Cara, na rua mesmo, fazendo coisas do cotidiano, você. Quantidade de ouvintes que aqui em Fortaleza eu encontro bastante ouvintes. E é muito legal saber que a gente faz parte da vida das pessoas. Então, é mais um dos motivos que faz falar assim, caraca, eu me imagino daqui 10 anos gravando 99 Vidas. E aí depende muito da... né? Eu me imagino. O fato de eu me imaginar não quer dizer que vai acontecer, né? É. Mas, no momento, assim, eu me imagino assim daqui 10 anos. Qualquer mega cena da virada tá fácil de acabar, ouvinte. Então vamos torcer pra não ganhar dinheiro, né? Ganhou. Acabou. Eu acho até que é de boinha, sabe? Uma conversa dessa semanal, assim. Acho que é um negócio que direto de Dubai? Que é tranquilo. Olha aí, né? Ah, preciso de um computador, equipamento. Aí compra onde lá. Você tá e hoje, tá Dubai. Pô, deixa eu ver aqui onde eu tô mesmo. Viajar na loucura. Usando cara. 7G. O cara nem sabe onde tá. E o barulho de helicóptero? Não, eu tô aqui passeando. Eu acho muito de boinha. Real, assim. Mas é isso. Fechamos? Fechamos. É, dá pra quiser ler mais, manda aí. Se tiver alguma legal. Vamos lá, mais uma pergunta aqui, senão o Bruno vai ficar chateado. Porque o Bruno é o rei das perguntinhas, né? vamos lá, deixa eu abrir aqui novamente. Aqui. É, pergunta de 10 anos, o Gabriel Pacheco rendeu aí, hein? Bom, belo papo. Boa, Gabriel Pacheco, mande mais perguntas. Rafael Duquene, esgotaram as sugestões de Tupac? Sempre curti escutar sugestões desses jogos menos populares, mas que são muito bons. Não, né? A gente decidiu encerrar o Tupac porque... O Tupac foi um exemplo disso, né? Que a gente só... Ele tava com baixa audiência, né? O Tupac. Será que foi por isso, ó? Pessoal, sobre o... Acho que foi, né? Foi, a gente tava com baixa audiência do Tupac e a gente percebeu que dava... Era melhor falar sobre jogos individuais do que juntar dois, né? Assim. E porque a gente já falou de muita coisa. É, também tem essa. Tava meio difícil achar jogo. A gente já tinha citado muitos jogos ali. E, cara, o 99 é um podcast muito antigo, cara. A gente já falou de muita coisa, né? Então, o Tupac ali já tem 88 edições. Então, se tem 88, você multiplica por 2 ali a quantidade de jogo que a gente já falou, né? No Tupac. Caraca, 88 edições, Evandro. Só o Tupac. Só o Tupac, caraca, hein? Tem podcast regular por aí que não chegou nisso. Exatamente. Que loucura, né? É tanto que, ultimamente, a gente tem feito muitos remakes... De jogos que foram comentados no Tupac, né? Pra você ver o quanto sim, que... Sim, e vira um cast inteiro, né? Vira um cast inteiro, né? O Rafael Duquene novamente aqui. Vocês fazem ou já fizeram parcerias com estúdios, / distribuidoras, / marcas pra receber jogos e avaliar? Não. Não, até porque não faz sentido... Vou dar um tiro no nosso pé. Mas a gente não faz review das coisas, né? Não, a gente tá, não faz análise. Não é parte do... Não, tipo assim, eu já ganhei bem poucas. A gente faz um review, né? Em podcast em algum momento. Quando a gente faz um podcast especificamente do jogo, né? Tipo, nos melhores do ano ali, no comecinho do ano, que a gente faz aqueles 3 podcasts, né? Ali são reviews, né? Só que a gente não lança na época de lançamento dos jogos, né? E outra, querendo ou não, o videogame tem a parte visual também. Aqui a gente traz uma experiência de um bate-papo sobre videogame. Agora, pra você vender um jogo... É, bem diferente. Tem a parte visual pra acompanhar, né? Então, não faz muito sentido. Agora é diferente. Se eu vou fazer uma ação de um jogo clássico, aí eu quero conversar com o público do 99 Vidas, aí beleza. Porque aí a galera já conhece o jogo e aí eu vou trazer um bate-papo sobre isso, aí beleza. Agora, um jogo que é lançamento, ninguém nunca viu. Aí, tipo, eu acho que eles vão querer contar com apoio visual, né? A gente já fechou marcas de outras coisas aí, mas... É, receber cópia antecipada de jogo pelo 99 Vidas, assim... Eu adoraria receber, porque jogos são muito caros, né? Uhum, claro. Mas, né? É um ponto, né? Pô, jogos são muito caros. Só que o compromisso de ter que falar, né? De ter que postar e etc. É uma coisa que a gente não tem, né? E realmente isso que o Bruno falou é real, assim. Afasta muito o fato de a gente não ter... Tipo, não tem um YouTube, né, pra mostrar e tudo. Exato. E tem outro ponto. Eu acho que isso é positivo pelo lado que a gente fica livre pra poder falar o que a gente realmente acha dos jogos. Abertamente. É. Criticar o que tem que ser criticado. Quando elogia, a gente tá elogiando de verdade porque a gente gostou. E isso é o lado bom, né? O 99 Vidas era muito sem amarras nesse negócio, né? A gente fala mal de algumas coisas, a gente fala de outras. A gente baixa algumas coisas e isso não é muito legal pra algumas distribuidoras, né? Porque... Eles vêm assim, caraca, vocês baixam jogos aí, que bizarro, né? A gente fala muito sobre emuladores, essas coisas. Isso não é muito atrativo, né? Então eu diria que o 99 ele é meio um vanguarda de conversar sobre esses assuntos mais abertamente. E aí, cara, isso não é muito atrativo pra essa galera mandar, né? A gente fica muito feliz quando surge alguma oportunidade e eles mandam. Quando vazou o Mario RPG aí, né? Eu postei um stories. E obviamente tava vazado uma semana antes. Aí teve um cara que correspondeu assim: pô, a Nintendo não fica puta, não? Eu falei, deve ficar, mas você acha que eu ligo? Pô, do céu, Nintendo, caralho. É que a Nintendo não me deu nada, caralho. E eu tô devendo alguma coisa pra Nintendo? A Nintendo deve ficar puta com... sei lá quem vazou o jogo, quem não comigo, que vazou? É? Caralho. Aí ele deu risada, tá ligado? Mas, tipo assim, mano, paciência. E ainda assim, uma coisa que me marcou muito, eu falei, nossa, ainda bem que o jogo é legalzinho mesmo. Foi quando a gente lançou o nosso jogo e a gente disponibilizou aqui, Bruno, pro pessoal da jogabilidade. Aí, umas duas semanas depois, eles foram falar lá no podcast deles de notícias. E aí eu lembro nitidamente do André falando assim: pô, eu fiquei muito feliz que eu achei o jogo bom, que senão ia ficar muito sem graça de não falar por causa do Evandro. É horrível isso. Eles não iam meter o pau, tá ligado? Eles não iam meter o pau pela broderagem. Mas eles também não iam poder falar bem. Muito mais. Mas é porque é horrível isso quando você... A gente conhece muitas pessoas que criam produtos, né? Ah, livros, jogos, programas de TV, essas paradas. E aí ele fala assim: ah, assiste aí. E às vezes não tá muito bom, sabe? É muito ruim. Então, exato, mano. E por isso quando você tem a obrigação. Tipo assim, a gente sabe que o nosso jogo não é supremo. Mas é um 6, 7 ali, dependendo da opinião do cara, tá ligado? E beleza. E eu achei foda ele falar isso porque é isso, sabe? Tipo, ele não, ele ia ser muito... Se ele achasse um jogo merdoso, nota 2. Como é que ele ia falar isso no programa? Porque ele ia pegar mal com a gente. É. E com o público a minha dele, dica, é pior, mano, ainda. Porque ele ia falar minha bem do dica, jogo horrível. Se você fez alguma coisa e você mandou pra amigos, não cobra opinião, tá? Não cobra opinião. Porque é muito sem graça às vezes. Sim. Tipo assim, eu recebi livros, Bruno. Eu recebi livros de amigos que o cara falou assim, mandou numa semana, na semana seguinte, e aí, gostou do livro? Eu falei, cara, eu nem li ainda. Qual a chance de ler? Não adianta você me cobrar aí, vai falar o quê? E aí teve uns que eu li e não gostei. E aí eu aí você não só falou. Não postou, né? Aí eu então, não falo. Então, essa que é a dica. Se você pediu feedback de alguma coisa pra alguém e a pessoa não te deu... Provavelmente ela não gostou. É porque provavelmente ela não gostou. Eu tenho amigos que são diretores de cinema, tá? E aí eu já assisti diversos filmes deles e tudo. Teve um filme específico que é muito ruim. Muito ruim. E aí eu lembro que a gente tava num festival de cinema aqui no Ceará, o Cine Ceará. E aí tava a galera do Rapadura assistindo e tudo. E ele tava atrás da gente. A gente querendo sair da sala. E ele tava atrás da gente. Putz, se a gente levantar vai ser uma bosta aí. Porque o filme tava horrível, horrível. É um filme trash e tudo. Que situação, hein? E aí ele aparece no filme, né? Em algum momento, tipo meio Hitchcock da vida, ele dá uma aparecida no filme. E aí quando acabou o filme, a gente tava do lado de fora do cinema... Ele falou assim: e aí, o que é que tu gostou do filme? Achou legal o filme, a gente? Caraca, tu tava nele, né? Putz, foi muito bom tu aparecendo ali, sabe? Não falou nada do filme. Né? Falou dele aparecendo, sabe? Maravilhoso. Mas isso é foda. Eu lembro, vocês não vão lembrar, porque nessa época eu ficava olhando bem bastante nosso e-mail. Talvez não, vamos lembrar, porque a gente recebeu o Ki. Vocês lembram que a gente recebeu o Ki de um jogo de iPad, um RTS horrível? Lembro. Há mil anos demais. Atrás, e os caras queriam anunciar. Sim. E a gente ficou, porra, a gente vai mesmo divulgar esse jogo, é muito ruim. E eles iam pagar mó bem, tipo, sei lá, $1,000 na época, que era uma empresa gringa. E a gente não fez, porque era muito horrível, tá ligado? E é isso aí, mano, é foda. Tipo, você se comprometer, por isso que a gente tem pouco anunciante, inclusive. Sim, porque não adianta a gente só anunciar qualquer coisa, né? Eu prefiro que a gente podia ter entrado nesse... Evandro, a gente podia facilmente ter entrado nesse negócio dos bet da vida, porque sim, é a coisa mais fácil do mundo, esses caras mandam e-mail, né, toda hora, sabe? Mas é foda, mano. É foda porque, porra, 10 anos construindo uma mínima reputação pra jogar fora assim, com as de grana. É, e outra, né? Eu, assim, eu sou uma pessoa muito fácil de ser vendido, tá? Assim, de comprada, né? No sentido de, olha, se você tiver um produto bom, vamos nessa, entendeu? Sim. É, eu sou facinho desse jeito aí. O bet de futebol eu acho tranquilaço. Eu também acho. Foda o jogo do Tigrinho. Eu acho pai é cassino. O jogo do Tigrinho pegando otário aí é foda. É, os cassinos eu acho, mas bet, cara, bet é patrocinadora de praticamente tudo, cara. E é outra dinâmica também, né? É, mano. Mas enfim, muitos assuntos aí. É isso. Vambora. Eu sou Júlio de Filho. Eu sou Evandro de Freitas. E eu sou Bruno Carvalho. E esse foi o 99 Vidas Bônus. Nos encontramos na próxima. Tchau. Street.